Estamos começando mais uma edição do podcast Switch On. Aqui é o João Rafael, estamos aqui com sono, conversando com o senhor Agustin Castro. Olá, e a melhor temporada jamais feita foi Power Rangers Força da Favela. Puta que pariu, Agustin é cara, né, velho? Puta que pariu. Dá um prato de cocôzaço pra ele. Também com o senhor Edmar. E aí, galera, estamos aqui, a melhor temporada foi a Força da Zoeira. É o Jabá, que o Edmar queria, na verdade, era uma jeba, mas deixa isso de lado, vamos começar a segunda parte sobre o universo de Power Rangers, e chega de papo, vamos começar com essa putaria. Das montanhas. Numa academia secreta de ninjas, treinam nossos futuros protetores. Pergaminhos antigos falam de três que seriam escolhidos por se destacarem dos demais. Esses três se tornariam... Começamos muito ruim, né? Já a gente vai começar de tempestade ninja? Não, calma. Não, os caras já querem meter a voadora. Não, calma. Foi legal, cara. Tempestade ninja foi legal. Pô, também, os caras moveram a produção para outro país, utilizaram novos recursos, né? Foi aquele negócio by Disney totalmente, né? Foi legal, só não teve um final espetacular, né? Você tá defendendo porque você troca ideia com o Glenn Macmillan, né, cara? Só por isso tá defendendo essa porra. O Glenn, ele é meu amigo, ele troca e-mail com ele, Facebook, WhatsApp, mentira, WhatsApp não. Eu fui só saber que ele era brasileiro, tipo, 2 anos depois que eu assisti isso daí. Uhum. Porque até então ele não cresceu lá, né? Ou ele cresceu no Brasil? Ele com 3 anos ele saiu daqui, aí ele foi porque o pai dele precisava trabalhar fora, então ele foi pra Austrália, ele, a mãe dele e tal, e ele aprendeu tudo lá, mas ele nunca perdeu o sotaque. Inclusive a avó dele mora aqui em São Paulo, os avós, caralho, né? Ele é macho pra caralho, né, velho? E o pai é maluco, porque a Austrália é o lugar que tem a maior quantidade de criaturas que podem te matar por centímetro quadrado, velho. Ele fala que lá a vida é bem agitada, né? Deve ser por isso daí. Mas ele é um ranger, pode suportar. Ele é um ninja, cara. Porra, ninja... depois de sobreviver a essa merda de lugar que ele cresceu, pô, ser Power Ranger é fácil. Ninja, ranger, brasileiro. É o amarelo ele, né? Naquela história. Isso, cara, é o amarelo. Eu queria muito perguntar pra ele se a Emma Lahan é gostosa ao vivo, como ela é gostosa nas câmeras, cara. Também tenho essa curiosidade, né? Também tenho. Ela aparenta ser fofinha, né, nas câmeras. Eu não acredito. Aí, eu sabia, cara, eu tava certo. Os Power Rangers existem. A partir de agora serão conhecidos como Power Rangers do Vento. Olha, o Tempestade Ninja foi assim. Tiveram 3 episódios que eu gostei muito, que foram os do Samurai Verde, né, a história do Ken. Que até então o Ken ali era só o filho do Sensei, era o cara que levava tudo na boa, fazia as tecnologias pra... Mas a história dele, em especial, que foi até pro DVD, que é Uma Jornada Samurai, foi a que mais me chamou a atenção. Uma produção fantástica, uma história bem legal, bem bolada mesmo. Mas depois disso a série ficou naquela briga de família, né? Porque era todo mundo uma família ali. Era Capri, o Lothar, era tudo irmão, tio, sobrinho. E vamos falar a verdade, essa temporada é uma putaria, né, velho? Porque a Capri e a Maia, cara, elas são doidas pra dar pro Ken, cara. A Capri e a Mara, elas falam, cara, que é o primo preferido delas. Aquela porra lá que as duas estão doidas pra pegar o Ken. E ao mesmo tempo, cara. Eu não sei como até hoje algum filho da puta não falou assim, vamos fazer uma paródia pornô dessa merda, cara. Porque aquilo era uma putaria. Eu olhava aquilo lá e eu, oi? Eu tô entendendo direito ou a minha mente é muito doentia, cara? Não, mas era aquilo. Eu achei o vilão... não achei o melhor vilão, tá? Tá longe de ser o melhor vilão, o Lothar, mas o tom de comédia que deixaram nele, o tom de comédia, ironia e esse tipo de coisa, me lembrou a Divadox. Ele me lembrou também, cara. Eu vou do Lothar. Eu acho ele um vilão muito maneiro, cara. Na verdade, todos esses vilões que vieram depois, assim, já pra mim são meras cópias do Hanzik. A produção, né, chegou no nível espetacular logo na primeira temporada da Disney. Só que parece que eles, como eles criavam histórias novas, né, eles mudavam bastante do Super Sentai, eles meio que se perdiam nos episódios. Né? Eles criaram uma linha do tempo nova a partir de Tempestade Ninja, mas eles que se perdiam. Além do que, Tempestade Ninja não teve nenhum encontro com o anterior, né? Também enfraqueceu a série. Isso é a melhor coisa de Tempestade Ninja. Eu não tive que rever a cara do Cole. Cara, eu odeio o Cole, velho. Tenho que deixar isso registrado. Bom, pelo menos mais uma vez novamente. Eu odeio o Cole. Isso daí tá dando uma treta lá na eles não quero nas páginas lá. Tomar no cu, velho. Sinceramente, olha, eu fui falar que eu não gosto de Força Animal. O Breno foi falar que não gosta de Força Animal. Rapaz, desceu os 30 mil lá pra reclamar com a gente, velho. Em termos de Power Rangers, né, essa formação é a primeira a não contar com 5 membros efetivos logo de início, né? Em Power Rangers foi a primeira que ficou um pouco estranha pela questão de serem protagonistas 3, só 3 membros, como já é comum em alguns Super Sentai. E nesse daí, os 2 membros extras, né, era o que formava o quinteto, que eram os escaravelhos lá, o Escarlate. O Trovão Rubio e o Trovão Azul Marinho. Isso. É, imitando a história do Tommy, né, que também era do mal, só vou falar do Tommy até agora. Peraí, você não vai falar do Tommy só agora, não? Porque daqui a pouco entra. A próxima vai ser muito Tommy. Mas, assim, o negócio deles serem irmãos, achei legal. O negócio deles serem do mal, porque eles achavam que o Sensei que matou o pai deles, achei muito legal. Mas depois que eles entram pra equipe... Já que o Lothar é irmão gêmeo do Sensei, né? É, mas depois que eles entram pra equipe, a coisa fica morna, assim. Ah, amiguinho, pá. Aí o Blake tenta ficar pegando a Tori a todo momento. Caralho, velho, que coisa chata esse vai não vai de se esfriar da puta, velho. Ai, eu quero dar pra ele. Ai, eu quero comer ela. Mas isso eu já sabia, que quando a Disney assumiu, os caras deram entrevista falando que não ia ter cena de beijo, amasso, nenhum romance mais em Power Rangers. Viu? Convida essa desgraçada pra comer uma galinhada, não sei, velho. Convidou, pô. Teve um episódio lá do cineminha lá, que aí o monstro tomou conta lá, eles ficaram presos dentro do balde de pipoca. Velho, aí demora demais, cara. Puta que pariu. Só um episódio que ficava dessa enrolação deles, o Power Rangers ganhou mais uns 6 episódios. Essa enrolação da Tori com E outra coisa, a partir daí a Disney fixou 38 como número de episódios, que mudou, né? E outra coisa, o produtor clássico de Power Rangers, que era o Douglas Sloan, que produziu Mighty Morphin, Zell e até Turbo, ele retornou. É o Checkers do Jason David Frank? É o padrinho, né, dele. Ele voltou, né, pra dar um up aí na série. Pra mim deu certo. Só que eu acho que o Tempestade Ninja se perdeu na reta final. O que eu queria ver, cara, é como é que ia ser se tivesse virado aquela temporada lá, a Hexagon. Vocês leram como é que era o esquema? Hexagon, eu li sim. É, que ia unir todos os universos, ia... Ia ter duas equipes, a equipe principal ia ser treinada pelo Tommy. Ia tapar os buracos da cronologia, exatamente, né? Exatamente, a equipe dos Trovão lá ia ser meio que uma equipe separada, treinada pelo Jason. Kendricks ia voltar, vi lá o RPM também junto. Ia ser um rolo do caralho, mas eu queria muito ver como é que ia ficar isso. Porra, cara, nessas horas eu fico pensando, a Saban tem tanta ideia... Boa, né, cara? Os roteiristas têm tantas sacadas genial. Por que esses filha da puta não jogam no Netflix da vida, né, cara? Até porque, vamos botar em pauta, o orçamento que a Disney destinava pra Power Rangers era muito grande. Então, eles tinham muita liberdade criativa pra fazer história própria, cenários próprios. Eu lembro que Tempestade Ninja quase não se usava cenas japonesas. Era, acho que 70%... Agostinho, pergunta... Você que lembra de Hurricanger, cara. Porque Hurricanger eu vi pouquíssimo. Hurricanger não me prendeu, cara. Não assisti tanto, não. Quem gosta de Hurricanger é a Bia. Ah, mas eu não gosto de Hurricanger. Eu gosto do Kuagaraija lá. Não lembro agora se é do Kabutoraija ou do Kuagaraija. Ela gosta de um. É, do azul, se eu não me engano. O vermelho tem um modo combatente, cara? Não, não sei. Não tô lembrando se ele tem power-up, não. Hurricanger não conseguiu me prender, cara. Um dia, do jeito que é, eu vou assistir Hurricanger inteiro e eu não vou me lembrar de nada de Hurricanger. Eu vi o filme lá dos 10 anos, né? Ah, 10, aquela bosta. Achei bem legal. Achei legal, cara. Achei legal. Harry Kenja é legal. O que eu achei ruim, que eu não me estimulo muito a assistir, é por causa das legendas aqui que não são tão boas. Cara, eu gosto muito desses power-ups que a Saban e a Adoro. Cara. A Saban criou no Força. Não, no espaço, né? No espaço com o Andrews lá. O primeiro power-up, né, cara? Cara, eu achei fenomenal o modo de batalha. É um dos acessórios que eu mais gosto e mais sinto falta. Eu acho feio, mas eu acho bacana. Olha, o do Tempestade Ninja é muito bonito, cara. Que ele voa e tal lá, é muito bem feito. É, mas assim, na concepção, na utilização, as peças ficam balançando. É um bagulho meio medonho. Na hora que tá em CG, tá tudo bonito, né? É. Na hora que vai pro isoporzão, dá aquele medo. O próprio Shane, quando ganha esse power-up aí, ele tem uma história lá de amor lá com uma mina lá, que eu esqueci o nome. E eu achei que ia rolar alguma coisa, cara, também. Não é rolou. Que você esqueceu o nome, você não se importa. É verdade. Vamos falar a verdade. A gente não se importa com ninguém do Tempestade. Tempestade Ninho foi aquela temporada radical, surf. É isso aí, só pra descolado, pá. Sério, eu achava aquela temporada legal por causa do amarelo, que eu achava ele engraçado, mas até aí não foda-se, não é nada demais. Por causa da menina e, cara, mais nada, não tinha muita coisa boa naquela série. Eu vou dizer assim, como fã de Power Rangers, eu achava os Zords muito legais também. A junção dos Zords usando o Mini Zord, eu achei bacana a ideia, né, do Sentai, né, que eles pegaram também. Cara, mas aquela Pokébola Zord nunca aconteceu. Ultra Zord, que é o Zord Mamute lá, que ele toca guitarra, achei aquilo tosco. Ai, meu Deus. Já é comentado a guitarra relâmpago. Essa é uma das más lembranças que eu tenho dessa série. Final lá, tosco, né? Que todo mundo já viu, final tosco. Que é, eles. Eu gosto quando eles caem na porrada, todo mundo ao mesmo tempo, com aquele tanto de monstro, aquele exército de monstro. Mas o que eu acho legal, uma coisa que eu acho legal no final dessa temporada, é aquela questão que veio, né, com a Disney, né? Já de colocar... Os finais... Não, já vinha bem antes. Mas essa daí eu acho mais intenso. Foi um final bem mais produzido pela própria Disney, né? Com cenas próprias. Assim, um final próprio, independente do final da série. Tem uma curiosidade também ali. Na luta final, aparece o Ranger Vermelho da próxima temporada no papel de outra... Ele fala que... É o irmão gêmeo do... É o irmão... Dino Trovão, o Connor cita que foi o irmão dele que participou dessa academia ninja na hora que eles se encontram lá. E ele fala, mas ele não foi muito pra frente, não. Ele desistiu. Eu tenho os poderes de vocês! Podemos não ser mais os Power Rangers, mas ainda temos o poder. Poder do ar! Poder da terra! Poder da água! Poder da ninja! Disney fazia finais de um jeito que eu gosto. Um finais de temporada de Power Rangers. Que é todo mundo se quebrando, unindo todas as forças, gastando todos os poderes, que é algo que eu gosto, cara. Mas um negócio que eu acho o pai também, apesar de achar sempre bacana as porradarias que eles faziam no final de temporada, era aquele negócio, os Rangers tinham que perder o poder, usar o restinho do poder pra destruir o vilão. Mas aí que tá, depois eles iam aparecer, cara. Dava mais trabalho. Também. Entendeu? Eu acho meio bobo, porque eles estão... Eles estavam arrumando problema pra eles mesmos resolverem depois e nunca ia ficar resolvido 100% ou de uma forma satisfatória. Tirando a RPM, que nós descobrimos recentemente que se passa em outra dimensão, tudo é ligado, né? No... E SPD também, que se passa anos-luz, né? Mas tudo ali é ligado. Então vai, os caras perderam o poder, depois surgiram outros Power Rangers. É uma meio que uma satisfação da Disney, né? Ah, por que a gente vai criar outra temporada? Porque os caras perderam os poderes. Precisasse justificar, coisa que no Sentai nunca justificou, né? É verdade. Começou, terminou, era como se fosse um outro universo, e outro universo, e outro universo, e depois, quando chegou o Goku, a gente falou, vamos juntar tudo aqui. Porque nem os filmes antes entravam na cronologia oficial, os encontros. Uma coisa, a única coisa ruim na temporada Disney é que Power Rangers, ele tava amadurecido com o tempo... E eles voltaram atrás, eles falaram, não, a gente vai infantilizar um pouco mais agora. A gente vai outro público-alvo, não é mais adolescente, vamos voltar para as crianças. Power Rangers, Dino Trovão, a temporada que eu acho muito sensacional. E não é por causa do Tommy. Fantástica temporada. Caramba. Fantástica. 2004, né? Pô, oh, já fez aí 10 anos. É nessas horas que a gente fala que tá velho, porque a gente viu a primeira temporada de Power Ranger na TV. Eu não tinha assistido a Power Ranger, não sou fã de Sentai Poser, eu não tinha assistido a Power Ranger, eu tava até sem TV a cabo, assisti de Dinotrovão baixando episódio pela internet. Aí eu tô vendo o primeiro episódio, eu tô vendo um cara fugir da porra da ilha, eu falei, eu conheço esse filho da puta. Eu, caralho, aí vamos baixar o segundo episódio. Eu baixei o segundo episódio e falei, não acredito que os caras fizeram isso. Aí eu chamei uns amigos meus pra ver, caralho, Tommy, velho. Todo mundo teve essa reação do caralho, não, é o Tommy. O vivo é o seguinte, cara, quando eu coloquei aquilo ali, todas as temporadas de Power Rangers, até Tempestade Ninja, todas elas estavam chegando em DVD antes, porque aqui na TV aberta, mesmo, elas estavam ficando muito atrasadas, né? Então o que aconteceu? Chegou, quando eu tava assistindo lá, eu vi, finalmente era uma cena maldita lá do Trent com o Tommy. E eu vendo lá, eu reconheci logo o ator, né, de cara. Caralho, peraí, o Tommy. Aí eu criei, a minha dúvida era se ele tava interpretando o próprio Tommy de novo, né, só que ele era chamado lá de Dr. Oliver. Aí eu fui tentar me lembrar, né, que era o Tommy Oliver, tudo. Aí quando eu vi, caramba, olha que legal, continuação da história. Aí eu vi a questão do Tommy, que de lutador ele já era agora um paleontólogo. Não é só um paleontólogo, ele tem doutorado em paleontologia. Quantas, né? Quantas pessoas, você que tá ouvindo esse podcast agora, por favor, escreva aqui nos comentários se você tem doutorado em paleontologia. Eu falo que o Tommy é foda, o Tommy é um dos poucos caras que conseguiriam peitar o Batman em qualquer situação, seja intelectualmente, seja fisicamente. E eu não tô sendo fanboy, cara. É porque ele realmente é roubado. E em Mighty Morphin, ele era um aluno de detenção, né? Em Mighty Morphin. Peitou o Scorpion recentemente, né? E ganhou. Não, espancou o Scorpion. Espancou o Scorpion. E agora vai espancar o Ryu, porque agora ele vai estar como o Ranger Verde, que é o Ranger Filho. Ele só entra pra ganhar. Tô torcendo pelo Ryu, desculpa, tá? Como amante de videogames, tô torcendo pelo Ryu. A presença do Tommy foi o que atraiu pra voltar a assistir. Depois da série fraca que tinha sido Tempestade Ninja, pra mim, né, que eu não tinha curtido tanto, essa daí alavancou tudo. Eu gostei, por exemplo, da questão, assim, o vermelho, ele já era o contrário, ele puxava o comportamento do amarelo da temporada anterior, né? Era o cara meio desligado. O Conner, ele é extremamente engraçado, porque o Conner é burro. Mas ele é forte, e por ele ser forte, a maioria das vezes ele é determinado. Entendeu? Ele toma as rédeas do time. Ele é um vermelho que você pode falar, porra, é um puta de um líder, tá ligado? Porque ele se mete em qualquer confusão. No terceiro episódio ele já começa a desistir da ideia de ser Power Ranger, porque tá tomando o tempo dele, ele quer jogar futebol. Nessa frente isso tá atrapalhando ele, porque ele quer arrumar a namorada. E ele muda, ele evolui, o personagem evolui, cara. De um descolado na escola que pega todas, ele começa a ser um cara mais sério em comportamento, começa a aprender as coisas. Isso é o bacana em cima do personagem. Que é o meu favorito, disparado. O Connor é o meu personagem favorito de Power Rangers. Cara, o Connor é um ótimo personagem, mas o meu personagem favorito da série é o Azul. Porque o Ethan, ele é muito engraçado. Eu gosto pra caralho. A rixa deles dois permanece na temporada inteira, assim. É legal, cara. E tipo, depois vai evoluindo, vira aquela sacanagem entre amigos. É. No episódio que eles vão salvar o Tommy, que tá lá na ilha do Mesogolf, né? Que é a ilha de Lost. Eles falam assim: não, a gente vai lá numa ilha, a gente vai nos veículos, aí chega o Connor. Uma ilha, né? Uma ilha é geralmente cercada por água. Aí ele: por quê? Você não sabe nadar? Não, mas eu não falei isso. Caralho, você não sabe nadar, seu merda. Aí ele zoa ele. Acho muito engraçado, velho. Nos primeiros episódios ele: ah, que foi? Você não tá no seu mundinho do computador? Aí ele: que é? Eu falei: é isso mesmo. Aí eu falei: caraca, vamos sair no fight aqui, né? Aí aparece a lindíssima Kira, a gatíssima Kira, estonteante Kira. Cara, ela tá fazendo uma série que passa no Sci-Fi, né? Isso, eu esqueci o nome da série. É Heaven. Ah, isso mesmo, essa mesmo. Eu tava vendo hoje aqui zapiando aqui, eu olhei ele e falei, peraí, eu conheço esse menino. Opa, vou ver esse trem. Não brinca. Connor, você tem que ver isso. O quê? Que isso? Somos nós. Não exatamente. De acordo com o guia da programação, é um programa japonês sobre os famosos Power Rangers. E está até dublado. Viramos um programa de TV no Japão? Ah, eu tenho que ver. Olha lá o Dr. Oliver. Ai, nada a ver. Que esquisito. Quem disse que é esquisito? Você nem assistiu direito. Isso nem foi feito aqui. Como alguém pode saber dos Power Rangers no Japão? Só tem um jeito de descobrir. Eu quero ver o que eles pensam da gente. Uhum. Essa temporada tem 5 episódios que eu gosto muito. Dos 38, que são O Legado do Poder, a comemoração dos 500 episódios de Power Rangers, onde eles ficam sabendo a história do Tommy. É, o quando ele morfe em preto, né? Mas eu senti falta de uma cena naquela retrospectiva dos Power Rangers. Uau. Os alunos não souberam que o Tommy foi corno. Ah, verdade. Por favor, aquela cena, cara, aquela cena é icônica. Pega essa cena, aquela música sertaneja de corno, sabe? Tipo, Dormir na Praça, do Bruno Marrone. E manda pra gente, fazendo um favor, cara. Eu tava revendo essa cena na Netflix. E se eu não me engano, alguém fez uma montagem com essa cena lá na Força da Zoeira. Um CDC fez lá. Depois eu passo o link pra vocês. É uma cena muito forte, cara. O Tommy lá fazendo exercício, todo garotão e tudo mais. Lê a carta aí. Quando ele começa legal, a perceber que a coisa tá errada... Kimberly, lê pra mim aí, Adam. Vai, é porque trouxa. Ele tava esperando que viesse uma foto da Kimberly nua, cara. Porque é a única explicação pra ele ficar tão animado, cara. Cara, ele tava malhando, puxando ferro. Ninguém termina de puxar ferro e fica com aquela alegria, velho. Isso é verdade. Aí, tipo, teve esse episódio do Legado do Poder. Nossa, o nosso professor é um Power Ranger, o mais antigo. Aí vem a Hayley, a puxa-saco. Não só o mais antigo, mas o melhor. Caralho, essa velho. Série aí já mostra que o Tommy já passou o peru em pelo menos duas. O Hayley... Não, tá subentendido que o Tommy comeu, pegou a Hayley. Ah, certeza. Não tem. Cara, pegou bonito. Deixou até vesga. Aí teve o que ele morfa em preto, que pra mim, porra, me arrepiei quando eu vi. Eu, caralho, velho. Ele, como é que é? Ele falou, posso estar velho, mas ainda dou prejuízo. Que negatividade. Não aprenderam que no nosso mundo tudo é possível? Até a destruição do grande Dr. Thomas Oliver. Esse é o meu nome. Senti minha falta, né, Zotrax? Que beleza! Que maneiro! Mandou bem! Você está vivo. Peraí. Doutor Oliver, o que é isso? A Dino Pedra Preta? Deixa eu adivinhar. O poder da invisibilidade? Parece que sim. Essa pedra pertence ao meu mestre. Vocês precisam aprender duas coisas sobre as Dino Pedras. A primeira, não podem escolhê-las. Elas escolhem. Qual a segunda? Elas combinam muito bem com os Dino Morfadores. Não está meio velho para isso, Tommy? Eu posso estar velho, mas ainda dou prejuízo. Dino Trovão! Força total! Dino Trovão! Ranger Preto! Essa não é a melhor. A melhor é quando ele tá lutando com o Zeotrax. O Zeotrax vira pra ele. Isso é tudo que você tem, ele. Porra, dá um desconto que eu tô meio enferrujado, né? Agora, falando em Elsa, cara. Investiram tanto em vilangata. Quando chega o Tommy, eles botam uma baranga. Você tem que aguentar que ela é pegável. Porque o Tommy acaba pegando ela na boia. Ele fica assim meio todo errado. Assim, fica, puta que pariu. Me dei mal. O problema é que colocaram na maquiagem dela como vilã o mesmo cavanhaque que o Tommy, velho. É verdade. Mas eu tô falando dela na forma civil, cara. Ah, cara, ela é bonitinha, vai. Nos últimos episódios ela aparece na forma civil. Uma sexta-feira à noite, você bêbado, 4 horas da manhã. Mas é que tá, cara, os Power Rangers, o Tommy não bebe, né? O foda é isso. Pensou logo, né? Com essa eu não vou ser corno, né? Então pronto, é isso. Ele perde ela pro pai do Trent, que era um Mesogog. É mais uma temporada que o Tommy fica sem ninguém. É porque tem que mostrar alguma temporada ele ficando com a Cat, né, cara? É, verdade. Aí teve o episódio, o Espírito de Luta, que pra mim sensacional, a criação desse episódio, o roteiro foi sensacional, que aparecem os 3 Tommies anteriores, né, menos o Turbo. Sim. E tem o episódio que eu acho bacana, que é o Encontro com Tempestade Ninja, que são os 2 episódios de Encontro com Tempestade Ninja, onde os ninjas são possuídos, né, o Lothar volta do abismo, sai do abismo e tal, né. E o Lothar faz uma aliança com o Mesogog pra acabar com os Power Rangers e ele consegue contaminar os Rangers Ninja, né, os 3 principais, com um poder maligno. E aí eles escapam a porrada nos Dino Trovão, cara. O Dino Trovão, ele é uma série muito bacana. Eu queria muito que os caras que fizeram o Mega Force... Tem muitos bons momentos, né, cara? ...tivessem assistido. Porque os adolescentes ali agem como adolescentes. Exatamente. Na hora que aparece a Tori lá... Alguns com uma boa recente, como o Trent, né, cara? Exato. Não, o Trent é chato pra caralho. O Trent é chato. É aquele não fede, não cheira, tá ligado? Não, ele bateu nos caras lá, mas... Aquela cena que no Tempestade Trovão, que aparece os 3 lá na lanchonete lá e derruba tudo. Levanta o Connor todo arrebentado. E aí, vocês querem alguma coisa? Uma rosquinha? Aí não, eu evito quando é doce, eu fico irritado. Essa cena é da hora que eles chegam, soltam lá o poder do vento, apavoram os caras. Nossa, Puma Ninja tem que ser uma gatinha, né? Aí Akira, concentram-se, caraco. Cara, eu acho muito engraçado isso, velho. Foi pra mim o melhor team-up, sinceramente. Pra mim foi o melhor team-up, eu sei que tem, cara, vários. Eu não sei se é o melhor, cara, mas ele é top 2, com certeza. E antes da gente entrar em SPD, só falar do meu episódio favorito, que é o episódio que aparece a Trisha, que o Conan é apaixonado por ela, da árvore. O episódio Paixão de Conan, número 28, onde ele ganha um modo de batalha. Cara, eu acho esse episódio muito bacana, porque ali é a hora que você vê que o Conan é o cara, velho. É a hora que ele mostra a evolução dele dentro da série. Cara, eu acho esse episódio muito bacana. Apesar de gostar muito dos dois últimos episódios. Ele acha que ele vai conseguir pegar a mina assim, ah, é só mais uma. Tu vai ver que eu vou chegar com o meu jeito nela. Ela já dá um fora. Você acha que eu sou que nem as suas amigas aí? Não, tal, o melhor aí. É ele falar assim, eu vou pegar ela. Aí chega o Ethan, aham, tá, vai. Não, não sei o quê, você é burro. Cara, é muito zoado aquela relação lá, é muito foda. Aí ele vai lá se confessar pro Tommy. Ah, é que... Aí o Tommy vem dar aquela explicação de vida pra ele, né? Não, olha, que eu já passei com isso, que eu já fui adolescente. Fala, Tommy, tu tomou um fora da mina via correio, vai tomar teu cu. Eu sei que faz muito mais sentido, porém, é verdade a história de que não seria o Tommy a ser o Ranger Mentor? Pelo menos o que eu li na época, nos bastidores. E, bom, a gente que comenta de Power Rangers não tem fontes oficiais. Não existe fontes oficiais, tá? É um blog e o outro pode se destacar por noticiar primeiro, ou por citar fórum dos Estados Unidos e tal, mas não existe fonte oficial sobre os bastidores de Power Rangers. A não ser se algum ator ou atriz conta em alguma convenção, né? Mas o que rolou de boato é que o Tommy foi convidado pelo diretor, que era muito amigo dele, pra poder alavancar a audiência da série, né? Que a audiência de Ninja Storm não foi muito boa. E eles queriam dar um up, então eles contrataram, né? Tanto, se eu não me engano, tiveram alguns episódios que o Tommy não atuou, né? Porque ele tava... Acho que a filha dele tava nascendo ou tava com problema com a esposa, alguma coisa assim. Aí tiveram alguns episódios que ficou o Tommy morfado, não sei se vocês lembram. Porra, e se ele arrumar um problema com aquela esposa dele, ele tá fudido. É? Aquela mulher gigante de foco. É, e luta também artes marciais igual a ele, né? Então... Puta que pariu, eu tenho mais medo dela do que dele, cara. Bora então pra SPD... do meu Super Sentai favorito lá fora. Ah, e eu quero falar com todo respeito ao Agostinho, que é a bicha beat maior de Deca Range, mas é melhor do que a Deca Range. Se você gostou, gostou, se não gostou, ó. Engula. Pra começar, porque não tem o Ban, aquele merda, personagem desgraçado, cara. Não que o Jack seja o exemplo de liderança, de foda cidade, tererel, mas ele é muito melhor que o Ban, cara. Pode já começar a falar mal? Vai lá, pronto. Vai lá. É, ó, não é falando mal, tô brincando. É, SPD, a única coisa que teve de ruim foi que trocou o diretor. Saiu Douglas Sloan, entrou o Bruce Kerrish. Bruce Kerrish é um cara que ele, acho que ele tem esquizofrenia ou alguma coisa do tipo. Porque ele investe mais em explosão do que no resto do contexto de Power Rangers. E acha que Power Rangers é explosão. Ele acha que tudo é explosão naquela porra. SPD, se você for ver, todo episódio tem 5 a 7 explosões, cara. Vai morfar, explode. Vai dar um golpe, explode. Meu Deus, cara. E outra, ele gastou muito em SPD. Porra, SPD tem 2 esquadrões. 2, cara. Eu contei Mas ao isso todo. Isso eu achei bacana, cara. SPD, se eu não me engano, são 19 Rangers, cara. 19, cara. Até a secretária é Ranger, velho. Ah, que isso. Isso, velho, mas a Cat é uma Ranger gata pra caralho. Participa de um episódio, cara. Não, ela participa de um episódio como Ranger, cara. Mas ela é um personagem muito importante, cara. Aí aparece um Ranger da Luz. Ah, cara, aquele Eles Ranger não quiseram lá, pagar o ator. Tá, pariu. Aquilo lá foi paia mesmo, E colocaram uma criança sendo representada por uma luz a temporada inteira. E aí no final da temporada ainda aparece a Nova Ranger. Eu falei, caralho, mais uma, velho. E a Nova Ranger é porque o nome dela é Nova. Ah... Estragou, cara, spoiler, a única coisa interessante, né, que eu acho interessante nessa série, é porque eles puderam brincar. Como SPD se passa normalmente no original eles passam num mundo de alienígenas e humanos convivem, já eles colocaram essa história lá pro futuro. É, não sei pra qual século. É aí que o brincar... Pode falar. Ué, o brincar dá um perigo, porque vai chocar com... Eu não sei se dá o contraste que a gente fica sempre comentando nos fóruns, com relação a Time Ranger. É, o brincar causando furos na cronologia. Eu acho que o cara não devia ter feito isso. Foi mexendo no bagulho numa linha cronológica da Saban. Apareceu aquela foto do pai do Sky lá com a roupa e o capacete de Time Force. Mas eu já expliquei a minha teoria. Ah, que porra de teoria, rapaz. Tem um buraco na história, você não tem como resolver mais. Tem um monte de explicação. O S pode ter passado atrás pra frente, simples. É, vendeu na OLX. É, sei lá. Ele anunciou no Mercado Livre e alguém comprou. Caramba. Bosta, velho. Sempre cria um buraco. Diferente. Você vê que não é o S. É tipo, não fora é que reaproveitou os capacetes de Power Rangers no espaço. Mas isso sim. Eu achei bacana, cara. Eu gostei pra caralho do Esquadrão A, velho. Ficou legal o Esquadrão A, a questão da história do Esquadrão A. Legal, eu só achei que, né, certas coisas ali, tinha eles que ter mais originalidade, né, mas, cara? Por exemplo, eles mexeram com algumas coisas, eles botaram referência a Turbo, né, colocando o Ranger Fantasma e o... E qual era aquele que era policial? Cachorro? O Centurião Azul, pegou isso. Pegou os dois personagens mais inúteis da franquia. E colocou como personagem de videogame, no jogo do futuro, né? Puta que pariu. Oh, que merda, cara. Cara, outra coisa. De máquinas, a fantasia do Doc, do Kruger, né? Ela é muito, mas ela é muito, muito superior à do japonês. Ele Nossa. Parece um ser alienígena. Dá surra de pomole no japonês, ele não parece um estilo carinhoso bombado. É, ele não parece um bicho de pelúcia. Ele realmente parece um cachorro. Porra, um estilo de pelúcia que tomou whey protein. Tem, não parece. Vamos chegar lá. Ó, SPD teve um vilão muito legal. Teve sub-vilões não tão bons assim, mas o vilão foi gente boa. O vilão teve uma forma humana, que essa forma humana depois virou mentor de Power Rangers Samurai, né? Mas deixa isso. E o Dog Kruger virou Cavaleiro Solaris, porra. É, verdade. Outra coisa, o cenário que se passa Power Rangers SPD foi muito bem elaborado, cara. Muito legal esse dormitório barra nave espacial dos caras. A central deles é a tarde, né, do Dr. Who. É verdade. É inspirado, né? Eu tava lendo uma matéria disso. E também vira um Megazord fodão lá, gigantesco lá, pá. Mais alguma consideração de SPD que eu gosto pra caralho? Eu gosto. Sim, o episódio especial com o Dino Trovão. Caramba. Assim mas isso tomo... já saiu um podcast sobre isso. É bacana. Não, a gente fez, mas é só pra citar. O primeiro foi, eu achei ruim. Que eles vão pro futuro. E o segundo, que o SPD vai pro passado, eu achei classe A, porque luta todo mundo junto. Eu já acho o contrário, cara. Eu acho que eles vão pro futuro melhor do que o que eles vão pro passado. Não que eles vão pro passado seja ruim, mas aquilo de ninguém vai entrar no meu círculo é bizarro, cara. E pra mim o melhor Ranger dessa temporada, muito pra muitos vai ser o Breed, mas pra mim é o cachorro, é o Ranger Sombra. Cara, ninguém supera o Breed. O Breed só perde o posto de melhor Ranger Verde da história pro Zig de RPM. E eu acho que o Sky tinha que ser o Ranger Vermelho dessa temporada. Vamos para Power Ranger Força Harry Potter, quer dizer, Força Mística? Ai. Existiu Power Ranger Força Mística, um grupo de mágico que consegue transformar e se transformar em Power Ranger. Pronto, falamos tudo que tinha pra falar Força Mística. Caramba, acho que uma das temporadas mais chatas essa. É chato pra caralho, a historinha é chata. Eles tinham uma história boa, eles deixaram chato, barato. Cortaram pra 32 episódios porque gastaram demais SPD. E o bagulho ficou chato, cara. O Ranger Vermelho tinha medo de cavalo, velho. Que porra é essa? O melhor personagem, dentre tantos que eles criaram pra Força Mística, foi o Zenda, né? O Shender, né? É o cara que tinha mais tiradas, é o cara que se dava bem com todo mundo, e era o cara que... É o que tinha personalidade naquela porra. É personalidade, isso. É o cara que tava sempre ali e nunca enjoava ele em cena. Mais uma vez, tudo te dá medo. Eu vou falar, a vida me dá medo, um monte de medo com a mulher. Mulher feia, puta que pariu, parece um demônio. A Madison é a menina sem sal, né? Ela tá ali, ai, vamos morfar aqui, pá, acabou. Vamos parar de falar de Força Mística? Não, Força Mística não tem um personagem que salve carismático, não. Cara, infelizmente, assim, o único boom que teve da série foi porque, infelizmente, a Mati Chico Soga morreu. Eles inventaram de criar a história, uma homenagem à atriz que fez a Rita Repulsa na primeira temporada, colocando ela como a feiticeira... A mãe mística. Mas Image Ranger tem isso, cara. Não, tem. Mas eles encaixaram a Machiko Soga justamente, acredito que tenha sido devido ao falecimento da atriz. E três episódios que eu gostei, tem algo que eu gostei realmente. Foi aquele episódio que eles ganham os poderes lendários lá. Que o mundo, a magia das trevas domina o mundo e tudo fica em preto e branco. Eu achei muito legal esse episódio. E também o episódio que aparece o modo de batalha. Cara, mas o modo de batalha combatente é sensacional, do cara. Ranger Vermelho muito feio, cara. Ah, mas é muito foda ele se unindo com o dragão de... Não, ok, é bacana e tal, mas é muito feio, cara. Parece uma armadura feita pra carnaval, sabe? Eles têm um encontro com SPD também, não? Não, aparece só um personagem de SPD lá, que era coadjuvante, conversando com o gênio da lâmpada do Cavaleiro Solaris, em uma cena que dura menos de um minuto e acabou. Então pronto, assim como esse comentário, vamos passar pra Operação Ultraveloz. Deixa eu começar a descarregar minha raiva. Eles tinham uma temporada fantástica. Um Super Sentai fantástico que eu vi do começo ao fim, incluindo tudo. Os filmes, a entrevista com o ator, etc. Que era Bokenger. E eles pegaram Bokenger e transformaram numa merda. Que foi Power Rangers Ultraveloz. É incrível como... Pra não falar que Power Rangers Ultraveloz é completamente ruim. Eu gosto da música de abertura. Nossa. É a única que escapa mais, né, do ritmo Gogo Power Rangers. É, ela é legal, ela não é nada demais, mas ela é legal. O especial 15 anos, e mais uma vez, novamente, eu devo dizer que a Disney tem uma capacidade foda de contratar atrizes que tem cara de atriz pornô para suas produções infantis. O que aconteceu com Power Rangers Ultraveloz? Eles tentaram puxar muito pro lado infantil da coisa. Aquele negócio de riscar o morfador no corpo, a morfagem em si já tinha erros de edição, aquela historinha manjada de que o Ranger Vermelho é filhinho de papai, e depois mais pra frente descobre que ele é um androide, e aí o androide quer virar um humano, e aí no final da porra da temporada ele vira realmente humano, parecendo um conto de fadas completo da Disney. Pinóquio. Porra, velho. Caralho! Ranger Pinóquio. Quando revelaram o spoiler que o Vermelho ia morrer, eu falei, caralho, velho, vai ser foda. Vai salvar a temporada. Não, depois vira isso. O melhor personagem de Ultraveloz, na minha opinião, é o Modorno. Cara, eu acho, sinceramente, que Power Ranger Operação Ultraveloz tem apenas um defeito. É ter sido feita. Exatamente. Esse foi o grande defeito dessa porra. A série ia salvar se depois do episódio de 15 anos pegasse aquela equipe especial e eles terminassem a temporada. Aí a série ia ficar foda. Esse vale a pena, você que é fã. Ah, eu sou fã de Ultraveloz. É bem que realmente ninguém consegue dizer isso. Mas se você for fã por causa do episódio especial de 15 anos, eu até concordo com você, porque esse episódio de 15 anos fez parte da série. Entrou na cronologia. Cara, eu só aceito alguém falar que é fã de Ultraveloz com a criança. O modo de batalha achei bem legal, porque tinha dois ataques lá. Achei classe A. Vamos pra próxima temporada, gente, pelo amor de Deus. A gente fez um combo de temporada ruim, né, cara? Foi uma boa. Foi a única que eu nunca assisti nenhum episódio agora. Fúria das Selvas, é uma série que eu gosto pra caralho, velho. Nunca assisti Jungle Fury. Acho que é porque eu não curto muito o original também. Ah, vai tomar no seu cu, velho. Geek Ranger é foda, mano. Ah, Geek Ranger é legal, cara. Geek Ranger é muito legal. Acontece a mesma coisa que... Se você falar isso pro Lucas, o Lucas... Os personagens evoluem, cara. Eu acho esquisito esse uniforme sem diferença de cintura. Sem cintura, sem cinto, né? É verdade. Sem cinto. O Fúria das Selvas foi bem legal. O meu Ranger favorito é o Mentor, que é o RJ, né? Cara, ele é um cara sensacional. Eu gosto pra caralho do RJ. Pra mim, o RJ só não é melhor... do que o Ranger Rinoceronte. David Delatour, cara, ele é um ator de seriado, né? De seriado de comédias. E porra, quando eu vi que ele foi escalado pra ser o RJ, eu falei, ah, o cara vai detonar, velho. Ele apareceu todo diferente, de cabelo longo. Eu falei, caralho, velho. E já no primeiro episódio já começa a causar, né? Ele, opa, pera aí. Cara de maconheiro assim. Da porra, velho. E aí, galera? Senta aí que eu vou servir uma pizza pra vocês. Vamos falar a verdade, ele é o estereótipo do mestre maconheiro, velho. É, vocês querem aprender sobre as artes marciais, então vão ensinar do meu jeito. Aí ele mete o Bob Marley no som. Pode falar dos personagens. Eu gosto muito do Ranger Vermelho, que é o Cassie, né? Casey, cara. Casey, isso, porra, de novo. Ele é bacana, ele é um cara de gente boa, ele a começa a história... A única que não presta naquela porra daquela série é a Lily. Não. Não é. A única que não presta é a Fran e a Mosca. Que isso, velho? Eu acho a Fran foda, cara. A Fran e a Mosca. Aquela Mosca é desnecessária, tanto que chega perto dos episódios finais, ela desaparece. Sim, eu concordo, mas eu acho a Fran mó legal, cara. Agora, uma que eu acho top é a vilã, é a Camille. Caralho, eu acho ela top. Eu não consigo achar ela nada demais, velho. Que ela foi, se eu não me engano, ela foi a Claire, né? Não tinha sido a Claire? Não é, que também foi a Trisha. Isso, essa mesma aí. Eu achei a vilã sensacional. O Gerard... Bom, o Gerard. Eu lembro do Gek Ranger e lembro do Gerard. O Gerard foi bom, foi uma temporada assim. Ela se encaixou como uma adaptação fiel a Gek Ranger. Quis imitar o final de Gek Ranger. Só mudou o cenário, só mudou a característica dos personagens. É que o final dela, tipo, você já sabia que podia acontecer qualquer coisa. Se o azul, o vermelho e a amarela não tivesse lá, não tinha como ganhar. Porque os três que tinham que matar o bicho. Exatamente. Seguiu o Gek Ranger, né? Porra, e não pode deixar de falar que a Cat. A Cat Manx, a Ranger Gato, do SPD, era a Mestre Gwyn no Fúria da Selva. Tá, e né? Tem então... três Rangers exclusivos. Exclusivos! Bota a musiquinha de exclusivo. Tipo Power Rangers, cara, que era o Mestre Tubarão, o Mestre Morcego e o Mestre Elefante. Exato, cara, eu acho muito foda aquilo, cara. Que era o azul piscina, o verde... E o preto. Caramba. E pra mim essa ideia aí foi sensacional. A história em cima deles foi muito foda. Fúria das Selvas é muito bom. O problema é que eu acho o final dele anticlimático. Mas eu acho muito bacana. O penúltimo episódio que lutam todos os mestres ao mesmo tempo foi foda. O final, como seguiu o Gek Ranger, sem inovação nenhuma, foi mais ou menos. Foi broxante o final. É bacana, mas não é nada demais. Mas Fúria da Selva só pecou mesmo por ter tido 32 episódios, um Ranger branco sem sal e ter imitado o Gek Ranger. Mas praticamente, desde Tempestade... Tempestade Ninja, não. Tempestade Ninja, desde Força Mística. Força Mística deu aquela baixada, não foi? A Ultra Veloz, ele manteve com mais episódios do que 32? Não. Foi... Não, foi então, Força Mística. Então pronto. É, Tempestade Ninja baixou pra 38. Depois, quando chegou Força Mística, baixou pra 32. E vamos caindo. É, o 38 foi Tempestade Ninja, Dino Trovão e SPD. Aí falaram, não, a gente tá gastando demais. Pera aí, vamos fazer só 32. Aí fizeram 32, 32 semanas, vamos continuar assim. Foi assim até RPM, se eu não me engano. Aí, né, Power Ranger tava naquela, não tava dando muito lucro pra Disney. O que a Disney fez? Imitou a Saban. Na época que a Saban achou que Power Ranger ia pro saco, a Disney fez a mesma coisa e simplesmente chegou pro roteirista e falou assim: aí, garotão, faz o que você quiser que a gente vai acabar com essa porra. Cara, RPM é... Se não fosse espaço, seria a melhor temporada de todas. Eu acho que a Saban devia começar a falar pros diretores e produtores que todo ano vão acabar com Power Rangers e deixar os caras fazerem. É engraçado que quando anunciaram que era o último ano, porra, eu fiquei muito triste, né? Eu falei, caralho, mesmo não estando em altos e baixos, né? Estando em altos e baixos. Porra, eu não queria que minha série favorita acabasse. É foda você se despedir de um seriado, cara. Você fica com depressão pós-seriado, velho. E tipo, eles criaram um fim de mundo pra RPM que foi perfeito, velho. Foi perfeito, foi outra dimensão, foi com outros atores, foi com dois diretores, né, que do episódio 1 até o 15 foi o Ed Guzelian, que também dirigiu iCarly e muitos outros episódios da Nick. Na segunda parte foi o Judge Lynn, que vai agora dirigir Power Rangers Dino Charge, né? Cara, a série já começa muito bem quando não pega explicando como surgiram os poderes. Ela começa apresentando os personagens. Power Rangers RPM é uma das poucas séries Power Rangers onde a gente quer que a porradaria passe rápido. A porradaria não é importante. A RPM não tem uma história... Não que as porradarias sejam ruins, não é isso. Mas ela, em comparação à história em si, ela é irrelevante. RPM tem uma história muito legal, muito bacana, do jeito que tudo que é apresentado é muito legal. Pra mim ali o que valeu foi o Zig e o Dillon. Pra mim RPM não existe sem o Zig e o Dillon. Cara, eu gosto do Azul, velho, também. O Zig e o Dillon são outro nível, mas o Azul é muito engraçado, cara. Ele é o escocês engraçadão, velho. Eu choro de rir dele, cara. Mas eu não consigo gostar da Amarela e nem dos Gêmeos, cara. Aqueles Gêmeos eu acho extremamente bizarro. Os Gêmeos que tu fala são o Dourado e o... E a Prata. Ah, tá. É, o Dourado e a Prata. É, então, cara, os Gêmeos... Os irmãos, né? Os irmãos Gêmeos em Gondia, que foi uma temporada bosta demais. Vi aquilo completo, acreditando que aquilo ia melhorar. Foi um lixo. Você que é fã de Super Sentai e acha Gondia bom e RPM lixo, você tem problema mental. Do que falar. A Disney consegue... Quando querem fazer, né, cara? Você vê séries fantásticas... Super Sentai foram estragados, como no caso do Kanger. Você chega em Go Onde, que você pensa que é uma série completamente infantilizada, e eles criam uma história, praticamente um, vamos lá, um Mad Max apocalíptico lá de Power Rangers. Perfeita descrição. Isso é mesmo, um Mad Max apocalíptico, cara. A gente já vai terminar de falar de Disney, mas uma coisa assim que ficou muito marcado pra mim é que a Disney tem uma melhor escolha e preparação de elencos do que a Saban tinha. O que aconteceu em RPM aí, depois que trocou, né, o diretor, você vê que perdeu um pouco de força. Os Gêmeos, eles entram detonando tudo, com a maior empolgação do mundo, e depois, da metade pro final, eles parece que começam a desaparecer, assim, eles ficam meio sem destaque. Puxa, um ficam de lado. Quem vocês acham o nome dessa temporada? O melhor Ranger? Zig. Dillon. Dillon? Eu acho que um não vive sem o outro ali. É porque eles se tornaram amigos, né, por causa do... É. E o preto ganhou um grande destaque, coisa que não tem no... Na verdade, é assim, esqueça Go On, é uma série que você pode dizer. Esqueça Go On e Reset. Nem tente comparar com o original. O verde e Go On são dois bosta. Go On teve uma função, servir de base pra RPM, pra mais nada. É. Cara, o Zig é muito legal, porque ele faz carona com o Dillon e fala assim, ó, ali, aquele ponto, eu quero ficar... Não, aquele ali era um ótimo ponto. E os dois na prisão, cara? Cara, aquela... Cara, sério, na boa, se você tá ouvindo essa merda, você nunca viu RPM, para aqui, termina de ouvir não, pausa aí, vai assistir RPM, depois você volta e continua, cara. A gente vai falar de duas temporadas merda aqui agora, então tá de boa. Vai assistir RPM, são 32 episódios que valem muito a pena você assistir pra conhecer a história do Dillon, pra conhecer a história da Tenaya, que é a vilã. Né, que é irmã do Dillon. E pra ter respondido aquelas perguntas de tipo, por que eles usam Lycra? É, por que os Zords têm olhos? Exatamente. Pra você ter essas e outras perguntas respondidas, assista um RPM. Só não assista dublado, assista legendado, porque cagaram e andaram na voz do Dillon, tá? Colocaram a voz do Harry Potter nele. Ah, eu não ligo pra isso não, cara. Ah, vai se fuder, cara. Porra, assiste o legendado pra tu ver, velho. Aí depois assiste o dublado. Cara, mas tipo, não me agride, não. Cagaram e andaram na voz do cara, eu velho. Eu acho pelo a voz em inglês melhor, mas a voz do Harry Potter também não me agride, não, cara. Ready? Ready! RPM! Get in gear! Termina aí também a fase de boa dublagem de Power Rangers, né? Porque o que vem depois disso daí é só caquinha. Teve um pequeno hiato, né, nesse período, né, quando eles relançaram o Matt Morphin, durante um ano que não teve. Isso é da Disney ainda. Ah, ainda foi com a Disney? A Disney relançou o Matt Morphin porque ela disse que não queria mais investir, que tava gastando demais e tal. E eles falaram, a gente vai relançar Matt Morphin remasterizado. Mas não apenas remasterizado, galerinha. A gente vai foder a vista de vocês e colocar efeitos de PowerPoint. Isso. Zoada, nada datada de 1993, vai encher de efeito merda e vão enfiar no seu cu, fã. Ou seja, isso é tá fudido. Caramba. Enquanto isso, os japoneses comemoravam porque achavam que não ia ter adaptação de Shinkenger. Cara, vai tomar no cu, japonês não tem essa frescura não, velho. Japonês não tem essa frescura. Quem tem essa frescura é hater do Brasil, cara. Samurai fez muito sucesso lá no Japão, cara. Dublado pelos atores do Shinkenger. Eu quero começar falando que Samurai Super Samurai me fez perceber que Shinkenger não é bom. Aí que tá, né? A Saban vem, anuncia, ó, a gente comprou todos os direitos de volta, a gente vai começar a produzir e a gente vai pegar a adaptação de Shinkenger, mesmo que sendo 2 anos atrasado, a gente vai fazer. Aí eu, caralho, a Saban voltou, agora vai ter Power Ranger do jeito que era. Mentira, mentira. Na verdade não, é Power Ranger do jeito que era. A questão é que é do jeito que era em 94, sem os atores. Sem o fator novidade. Então você tá pegando tudo aquilo que você já conhece, sem nenhuma novidade. Você fala assim, puta que eu pariu. A maior cagada foram ter remixado a música tema. Era a maneira da Saban dizer, voltamos com tudo, né? Não. Ah, que caralho, velho. Ninguém mais aguenta essa porra dessa música tema. 4 anos essa porra dessa música tema e tem mais 2 anos com a mesma música tema, velho. Pode preparar que vai ter Dino Charge também, cara. Então, tem mais 2 anos com a porra da música tema, cara. Nunca saiu de outra coisa, nossa, cara. Por isso que a única coisa que salva de Overdrive é a abertura. Pô, aí vamos falar de Samurai. A gente tem o Jay Doca, o mito da virgindade. A gente tem Mike, não fede nem cheira. Tanto é que é na... Ah, não vou falar da Batalha Lendária. Tem uma coisa que vem pra bem, né? Se lá na Disney, com a queda, tava em 32 episódios, a Saban fudeu tudo e baixou logo pra 22. Não, a Saban fez pior. A Saban baixou pra 20 e jogou mais 20. É, aí ficou 22 por ano, né? 22 por ano. Que são 2 episódios extras de Halloween e de Natal, que são uma bosta, uma merda. Não sei pra que criou essa porra desse episódio datado aí. Quer dizer, 20 episódios, você tem que contar uma... Apesar que em Super Samurai e Samurai ainda era a mesma história, então não foi tão ruim a divisão. Só partiram um seriado Sentai em 2 temporadas. É, a próxima que foi a coisa ruim mesmo, que piorou. Mas, ó, de personagem, eu gostava do Antônio. Eu achava um cara legalzinho, humildão, tá ligado? Ele tentava se enturmar, às vezes não conseguia. Mas no segundo ano ele meio que se apagou. O Jaden, cara, ele foi um ator bem dramático, né? Num bagulho que é feito pra criança, ele foi um cara bem dramático. Né? Dramático. É um mito, cara. É um mito. Passa uma temporada inteira falando que vai derrotar todo mundo e na segunda ele falou, não, eu vou chamar a minha mãe que eu não tô dando conta. Aí, ó, isso que eu falo, Power Rangers Samurai é um lixo, sim, mas ele resolveu de uma forma muito melhor do que Shinkenger, o esquema do vermelho não ser o escolhido. Isso aí é verdade. Tem uma coisa boa. É muito mais compreensível uma irmã passar o direito de primogenitura pro irmão do que uma menina de 15 anos adotar um cara de 25. Não é normal, tá? É mais compreensível. Power Rangers Samurai veio com muitas novidades. O primeiro modo Mega pra você usar o Megazord. Que aquela armadura é sensacional do modo Mega, velho. Vai tomar no cu, eles deviam lutar com essa armadura. Segundo, foi a volta do cara que fez o Kruger, né? Como civil, como mentor dessa vez, né? E tem o Bulk, porra. Bulk e o filho do Skull, né? O filho do Skull, que é sobrinho dele, né? Não, é tio só por coisa de expressão. É tio consideração, né? Ranger Samurai pronto! Ranger Samurai pronto! Ranger Samurai pronta! Ranger Samurai pronto! Ranger Samurai pronta! Ranger Samurai pronto! Cara, Samurai é uma temporada que podia ter sido tão bacana, velho. O problema do Samurai é que eles não tiveram tempo, ou tiveram preguiça e simplesmente jogaram o roteiro de Shinkenger em cima. Eu não sei se foi preguiça... Eu não sei se foi uma ordem maior. Eu só sei que o que cagou mesmo foi ter seguido o original. Porque, porra, teve bastante inovação legal. E teve uma armadura pro Ranger Vermelho que ele usava só no Megazord. E acabou usando na luta final. Assim, eu comparo ela à Força Animal. Desculpem os fãs aí e tal. Eu comparo ela à Força Animal. É, desculpa aí, fã de Samurai. A gente comparar com aquela merda que é Força Animal. Foi mal. O pessoal não gosta de Força Animal mesmo, cara. Não acho tão ruim. Eu não tenho muito o que falar de Samurai, cara. Eu não lembro de nenhum bom momento. Ah, tem um bom momento. Filme com RPM, né? Com Ranger Vermelho de RPM. Pode Ranger Vermelho. É bacaninha. É bacana o filme. Levou 1 hora, foi um filme extra. Assim como a Batalha Lendária deveria ter sido um filme extra, bem melhor produzido. A Brochada Lendária. Mas só isso também, tá? Só isso. Os episódios de Natal são uma bosta, os episódios de Halloween são outra merda. Bora falar então de Megaforce? Ai, meu Deus. Vamos começando pela musiquinha de abertura. Mais uma. Nossa, de novo, Mighty Morphin. Mais uma vez, cara. Caramba. Mais a música de Google Power Rangers. Deus me livre. Cara, a série é ok. Ok. É, pra vocês entenderem, ela é do nível do Tempestade Ninja. É verdade, é uma boa comparação. Eu vou falar, a série dá uma melhorada. Ela começa ok, decai pra caralho, aí aparece o Cavaleiro Robô. Culpa, Mike, você traduziu como Robô Paladino, cara. Eu acho isso muito estranho. Tá muito bizarro na minha cabeça, Robô Paladino. Ó, Megaforce, comparando com o Super Sentai, que foi um lixo, eu assisti aquilo completo. Um lixo, a lata é retardado, viado, o azul é gigante, é retardado. O preto também é retardado. Vale amarela. A amarela ali é legalzinha. Só amarela que salva daquela porra. É, não sei, cara. O professor do Sentai é retardado. O menino também é babaca. O Seiji é chato. O Seiji é muito, muito, muito chato, cara. Tinha episódios que me dava sono, velho. Dava vontade. Eu dormia em episódios, cara. Porque é muito chato. O filme foi chato. E Megaforce é ok. Pegou o material e fez uma boa temporada dinâmica, assim, né? Ok, cara, não tem nada de... Ai, olha, qual é o melhor momento de Megaforce? Nenhum, porque não tem o que lembrar. Não, o melhor momento de Megaforce é o finalzinho, cara, que termina com a invasão. Eu sou contra esse tipo de gancho. Eu sou contra. Acho que tem que ter uma porra de um final, porque Samurai teve um final, caralho. Samurai, ele encerra a temporada Samurai. O problema pra mim é que eu acho que eles fizeram o gancho da forma errada. Eu acho que eles tinham que ter colocado o gancho do Gosei, vendo que a armada tava se dirigindo pra cá, e eles iam tem um período, falava assim, meu filho, exatamente, vão atrás dos Power Rangers original e vão treinar, fila da puta. Ou fazer uma coisa inédita, cara. Deixava a Mega Force era uma equipe, pronto, tinha episódio ainda pra aproveitar pra caramba com eles, já que tá tudo restrito a 22. E na segunda temporada, junta-se uma outra equipe pra usar com a equipe de Gokai. Enfim, isso seria o meu sonho, cara. Seria o meu sonho. Aí usaria ao mesmo tempo Gozager e Gokai. Super Mega Force errou porque... criou muita expectativa, né? Falavam que, ah, não, Mega Force era um preparativo pra homenagem que Power Rangers merecia. E aí aparece Super Mega Force e, bom, até o momento, você que tá vendo aí direitinho e tal, no Netflix ou na internet, isso aí vai terminar uma bosta, cara. Nem assista essa merda. É a brochada lendária. Ó, não vou dar spoiler da Batalha Lendária, porque eu acho que você merece assistir. A Saban merece que você assista isso, porque a Saban fez todo mundo de trouxa. Só pelo esforço que ela fez pra enganar os fãs, você merece ver, cara. Eu defendia, eu postava em grupo, página, ia discutir em fórum, falando, gente, não é Gokaiger. Gente, vai ser legal. Não vai ser melhor que Gokaiger, mas vai ser legal. Não, o bagulho nem tenta ser melhor do que o Super Sentai. Não tenta nem ser parecido, cara. Ele toma uma história, um rumo totalmente averso ao Super Sentai. As homenagens que prometeram em Super Mega Force são pífias. Não tem as músicas temas. Não passam de 1 ou 2 minutos os caras morfados em outras temporadas. E a Batalha Lendária é ultra mega broxante. Foi a trollada lendária, cara. Gostinho, considerações finais em Jabá? Cara, de boa, Power Rangers, se tu pegar em resumo com o nosso cast anterior sobre o tema, você vê que muita coisa tentou se fazer e pouca coisa assim saiu bem. Acho que esses últimos 10 anos serviu pra peneirar quem era fã, viu? Tudo bem que eles arriscaram começar um público novo e tudo, eles têm sempre, na verdade, dispensado. A cada final de série, eles têm dispensado o público anterior e tentando investir num público novo, porque eles ainda não acertaram a fórmula que estavam fazendo até o ano 2000. Então, é isso aí, vamos ver se melhora nos próximos, né? Vamos ver, 21ª temporada aí. Vamos ver se eles apagam essa história de Jason David Frank, sai da franquia logo. Deixa ele só mesmo em participação especial em algum canto, assim, na internet, porque vem até filme aí prometido pela Lion Gates, né? E bora pra frente. Mas enquanto não sai nada disso, você acessa o blog dos Enquadrinhados, enquadrinhados.blogspot.com.br, onde tem HQs. Inclusive, hoje a gente fez, nesses dias, a gente tá preparando uma matéria sobre as HQs de Tokusatsu, que saíram aqui no Brasil, muito mal feitas, mas quando você estiver vendo esse cast ou lá no futuro, ou em algum canto, curta a página do Facebook, tá tudo na descrição. E é isso, passo a bola pra vez. Ed, que agora faz parte daquela merda de blog que é o Interruptor Nerd. Eu. eu queria agradecer aí pelo convite, né? Queria agradecer pelo convite. Eu tava doido pra fazer essa parte final aí, porque eu tinha que descarregar minha raiva em Mega Force, Super Mega Force e as outras temporadas. Falar que a Saban tá derrapando, em geral aí, tá cagando e andando pro fã. O que importa é vender brinquedo mesmo. E eu não sei qual vai ser o futuro de Power Rangers. Eu tô sem expectativa nenhuma da série. E eu queria fazer um convite pra vocês curtirem lá o Interruptor Nerd, agora que eu tô postando periodicamente lá, fazendo comentários de Power Rangers, matérias, curiosidades. E também as páginas Força da Zoeira, né? Que eu tô lá também postando umas zoeiras lá e conversando com o pessoal lá. E o grupo Rangers Stage Online, que é o nosso grupo no Facebook lá. Bem, eu acho que é isso. Daqui a 15 dias estamos de volta. Ouvam essa merda, espalhem a palavra. Ou entrem, acessem nossos parceiros aí. Comentem, xinguem a mãe dos outros. E é isso. Até a próxima edição e tchau.